andressinismoral.com.br. Isso é pisada de moleque. Aí meu parceiro Jairo, divulgações de Arame Maranhão, tamo junto. Paredão Sara Suzy de Maranhão. E assim ó, botaram uma apelida em Ana de bicicletinha, aonde ela chega todos quer dar uma voltinha. Ou quando ela passa geral fica comentando, vixe, lá vai a Ana de rabeta. Botaram uma apelida em Ana de bicicletinha, aonde ela chega todos quer dar uma voltinha. Ou quando ela passa geral fica comentando, vixe, lá vai a Ana de rabeta. Empinando então empina a Ana da bicicletinha, empina essa raba depois dá uma quicadinha. Empina a Ana da bicicletinha, empina essa raba depois dá uma quicadinha. Então empina Ana da bicicletinha, empina essa raba depois dá uma quicadinha. Empina Ana da bicicletinha, empina essa raba depois dá uma quicadinha. Mais uma do meu pai, isso é pisada de moleque. JF de Ugações, barulho da D20, bora Paulinho da Trevo. André Cidiz, o mural de Ibi Coala. E o nome dele é Sancler CDs. Bora Gusta Serrote, divulgações assim ó. Botaram uma apelida em Ana de bicicletinha, aonde ela chega todos quer dar uma voltinha. Ou quando ela passa geral fica comentando, vixe, lá vai a Ana de rabidão. Botaram uma apelida em Ana de bicicletinha, aonde ela chega todos quer dar uma voltinha. Ou quando ela passa geral fica comentando, vixe, lá vai a Ana de rabidão. Empinando então empina Ana da bicicletinha, empina essa raba depois dá uma quicadinha. Empina Ana da bicicletinha, empina essa raba depois dá uma quicadinha. Então empina Ana da bicicletinha, empina essa raba depois dá uma quicadinha. Empina Ana da bicicletinha, empina essa raba depois dá uma quicadinha. Paredão estressadinho é o nome. Aí meu parceiro Natanael, bora Rejuan, bora Messon. É o paredão estressadinho. Bora antes do paredão.